Hoje, dia 17 de abril, essa palavra está sendo gravada e você pode acessar no site www.vidanovaitabuna.com.br e pode ouvir, baixar, mandar para quem você quiser. Tem vários estudos nossos lá também, outros sermões. Com certeza, vai lhe abençoar bastante. Amém? Lemos aqui agora o texto de Mateus 14, 22, onde a palavra de Deus fala de Jesus andando sobre o mar. Eu podia fazer algumas perguntas aqui para tentar colocar você no texto. Uma delas é se você já tentou andar em cima da água, mas ia ser muito óbvio. Então eu posso perguntar para você se você já passou a madrugada achando que Jesus estava longe de você. Talvez sim, talvez não. É uma longa madrugada. Posso perguntar para você também se algum dia Jesus disse: olha, eu quero que você vá adiante e haja de acordo com o que eu já lhe instruí e eu vou ficar um tempo sem lhe falar nada. Disse isso também. Ou então, se você de repente, seguro de que não ia lhe acontecer nada demais porque estava embaixo da palavra de Jesus, começou aquela tempestade terrível e você questionou: será que eu ouvi direito? Jesus mandou ir na frente ou não? Podia perguntar também se você já teve num barco cheio de gente que falava tudo, menos creia. Creia porque vai dar certo, ele mandou. O texto não diz, eu não gosto de pregar fora da Bíblia, você me conhece. Mas o clima ali era pelo menos de incredulidade. Porque se um deles se levantasse e fizesse o que Jesus mandou, a tempestade tinha parado. Jesus, ele chega para os discípulos depois de ter feito um grande milagre, ter provado quem ele era. Isso é muito comum acontecer. Jesus pode chegar para mim, para você e falar assim: olha, já que eu sou esse que pode alimentar 5 mil homens, fora mulheres e crianças, então você multiplica isso por 3 pelo menos, se eu posso de 5 pães e 3 peixinhos alimentar mais de 20 mil pessoas, o que é eu dizer: vá ali adiante que eu vou com você? Então, geralmente, depois que Jesus faz um milagre, ele pode, aparentemente, não estar tão do seu lado quanto você achava que ele estivesse na hora do milagre. Você lembra daquela vez que a gente estava na sua casa e você viu Jesus naquela reunião? O que a gente faz depois do milagre? Depois de um momento de oração como essa, que eu senti a presença tão maravilhosa do Espírito Santo aqui, de Jesus, e eu pude perceber e chorei aqui, porque vi como Jesus estava passeando aqui, e vi até outras coisas, Jesus passeando no Brasil. E com isso não quero dizer que Jesus apoia ou não o impeachment, por favor, não me entenda mal, não quero, estou falando nada disso, estou falando que Jesus está no controle. A questão é, o que acontece depois que Jesus se manifesta de forma tão extraordinária na sua vida, ao ponto de você se render a Ele e abrir mão de uma vida que você tinha, que parecia tão prazerosa, embora fosse encharcada de sofrimento, mas você não viu o sofrimento, porque só viu o prazer que lá tinha, desistiu tudo aquilo de forma tão miraculosa, sobrenatural, e disse: sim, eu quero Jesus, esse Jesus você nem conhecia direito. Quer milagre maior do que esse? Quando você converteu, Débora? Quando você converteu, Tati? Qual milagre na vida de vocês foi maior do que esse? Nunca vai haver um milagre na sua vida maior do que a sua conversão. E o maior milagre que já aconteceu na sua vida, disse o Dr. Edmel Williams, tem dificuldade com a música que diz que o melhor de Deus não dá por vir. Eu entendo que quem escreveu a música quis dizer do melhor de Deus, a perspectiva de morar eternamente com Ele. Mas é difícil imaginar algo de melhor na minha vida do que eu ter sido arrancado do reino das trevas para o reino do Filho do Amor. Mas isso aconteceu, o maior milagre aconteceu. Você pode buscar uma série de milagres, você pode querer uma série de milagres, você pode precisar de uma série de milagres, mas o maior milagre já aconteceu. E aqui aconteceu um milagre que nem foi tão grande assim, que só foi a multiplicação de alguns pães. Ora, mas quem alimenta, quem salva? Porque depois de algum tempo sem comer, talvez alguns até cambaleassem de fome ali, mas curou, expulsou demônios, alimentou. Então quem faz sinais e prodígios tão grandes assim, só disse, olha, 22, vou seguir, compeliu Jesus os discípulos, vamos seguir, vão adiante. Compeliu Jesus os discípulos, você pode entender isso também como mandou veementemente. Compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Um lago muito grande, chamado por alguns até de mar. O próprio texto chama de mar. Não é um mar, não é porque a Bíblia não sabia que ali não era mar. É porque esses dados geográficos se mudam, o nome das coisas muda com o tempo, mas nesse tempo se chamava de mar, de tão grande aquele lago. Nós fomos lá em Chateau, em Santarém, o verdadeiro mar, aquele lugar que nós não víamos as margens do rio. Imagina a tempestade ali. Dava para dar um susto, não de madrugada, mais ou menos umas 2 horas da madrugada. E aí Jesus vai e diz assim, e o que eu quero é para a gente ter um ganho aqui didático, espiritual, que você se põe no lugar desses meninos que estavam no barco. Não se ponha quem julga eles incrédulos. Se ponha como, quão incrédulo eu sou, Senhor, por ainda estar admitindo algumas tempestades na minha vida que já poderia ter determinado que elas terminassem. Porque algumas tempestades que você enfrenta, algumas delas, se não a maioria delas, é porque você ainda não usou a fé que você deveria usar. Logo a seguir de que? Leia depois o versículo 13, para você ver o milagre da multiplicação. Compeliu Jesus e mandou, obrigou, ordenou, e disse, vão na minha frente, vão na minha frente. Passe adiante para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Jesus disse, pode deixar aqui com eles, e vão lá, vão na frente. Parece que Jesus já estava programando tudo. E Jesus despedindo, eu acho isso lindo, e eu ouço pastores falando sobre isso. Tão bonito, tem um pastor que admiro. Meu pai também faz isso, eu vejo isso, uma marca de muitos pastores. Eles ficam às vezes na congregação, às vezes a igreja é muito grande. Aqui é mais fácil você me encontrar, durante a semana, ligar, a gente se vê. Mas imagina a igreja muito grande, às vezes os pastores ficam até de madrugada, porque tem um monte de gente que ouviu o sermão dele e precisa falar, pastor, e eu com isso? E eu, nesse caso, como é que fica esse sermão na minha vida? E o sujeito fica ali ouvindo, até que fica ele, o zelador e a família. Por isso que igreja grande não é... Eu acho que o pastor deve ter, sim, 2 carros para a família poder ir na frente para casa. Acho que não é problema nenhum. E Jesus estava lá fazendo isso. E Jesus estava despedindo o povo. E despedindo as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Eu imagino qual foi a última pessoa que Jesus disse, vai para casa em paz, filha. Está curada. Você, eu quero dar uma nova vida para você. Eu tenho para você mais do que esses milagres. Irmãos, eu acho que a parte mais importante aqui não foi a parte que Jesus multiplicou os pães. Jesus tinha discursado, você pode voltar antes. Então Jesus discursa que o melhor... Desculpa. Perdão, Senhor. Perdão, irmãos. Não posso falar o melhor. Quem sou eu para eleger qual é o melhor discurso de Jesus, mas é o que mais me toca são os discursos que Jesus faz com parábolas sobre o reino e o discurso que ele faz em Mateus 5. Ele discursa, ele fala profundamente. Em Mateus 5, ele chama os discípulos, mas aqui ele teve um tempo a mais com aqueles que nem eram, digamos assim, oficialmente discípulos. E Jesus precisava de um tempo com eles. E eu acho que foi a melhor parte daquele encontro tremendo com Jesus. Foi o que Jesus ensinou ali para aqueles que ficaram um pouquinho mais. Recebi já a minha cura, já recebi o meu pão, já estou de barriga cheia. O que é que eu tenho mais do que de fazer com Jesus? Então, aqui já fica uma lição extraordinária. Em nome de Jesus, não limite o que Jesus pode fazer com você quando você receber um casamento, quando você receber um emprego, quando você receber um negócio, quando você fizer um grande negócio. Não limite. É tolo o homem que recebe a ordenação pastoral e diz, agora eu sou um pastor. É tolo o homem que bota a aliança no dedo de uma moça e diz, agora eu sou marido. É tolo o homem que o filho nasce, ele vai no cartório, registra o filho, mais tolo ainda quando sai para comprar um charuto, achando que agora ele é um pai. É tolo o homem que compra o apartamento com a chave na mão e diz, agora eu sou o senhor de um lar. Muito tolo. Aquele que recebe um milagre e acha que já está pleno. Mas algumas pessoas quiseram um pouquinho mais dele e seguraram Jesus até de madrugada. Eu quero ser um deles. Eu quero ser um desses. Eu quero que Deus realize os milagres que eu oro, irmãos. Eu oro por milagres na vida de vocês. Vocês sabem, quem está mais perto de mim, que cada vitória que vocês têm, vitórias emocionais, vitórias familiares, não tenho nenhuma vergonha, nem medo de ser mal interpretado. Quando tem alguma causa de vocês, eu digo, eu vou jejuar por isso, e minha família testemunha, eu paro de comer, eu oro, porque a vitória de vocês é minha vitória. Mas eu quero mais de Jesus. Nós temos que segurar Jesus com um clamor verdadeiro. A Bíblia diz que Jesus não resiste ao coração contrito e quebrantado. Alguns aqui seguraram Jesus, alguns deteram Jesus ao ponto de Jesus pensar, talvez, os meninos não vão aguentar, vão na frente, eu vou ficar aqui com eles. Não é que Jesus queria privá-los desse ensino mais profundo, Jesus já tinha feito isso em Mateus 5, volta aí. Sermão do Monte, vendo Jesus a multidão, subiu ao monte, como se assentasse, aproximou-se os discípulos. Separe aqui multidão de discípulo, ok? Jesus fazia grandes milagres com as multidões, alimentava, fazia coisas extraordinárias. Então aqui ele já teve esse papo com discípulo aqui, como tinha em muitos momentos, mas com essa multidão de cá, era uma multidão muito grande. Então Jesus vai no versículo, capítulo 14, e diz assim, não, agora eu vou logo a seguir, completo Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante do outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedindo as multidões, não é despedindo, dando tchau, apertando a mão, paz do Senhor, paz do Senhor, não. É acabando de aplicar o sermão dele na vida pessoal de quem ia precisar ali. E eram 20 mil pessoas. De 20 mil, se você tirar 10% ali, tinha 2 mil pessoas. De 2 mil pessoas ali, pelo menos um representante de cada família, se tira mais 10% dali, eram 200 pessoas, que ele tinha que aplicar o sermão dele. Ou pelo menos ele se sentia nesse dever. Eu imagino, irmãos, me permita entrar no texto, por favor. E Jesus cumpriu o papel pastoral dele. Em nome de Jesus, nós vamos ser uma igreja que vai fazer isso. Agora, quando eu digo nós vamos ser uma igreja que vamos fazer isso, não é uma igreja onde o pastor sozinho vai fazer isso. Olha a frase que o Senhor me deu hoje, lá, estava ainda em Camamu. Quando a igreja cresce a partir de um homem, ela não cresce, ela incha. A consequência do crescimento de uma igreja através de só um homem, na pessoa de um pastor ou de algum líder de algum ministério, é uma igreja que está extremamente vinculada a uma personalidade. Se um homem desse cair, a igreja toda cai. Se um homem desse adulterar, a maioria desvia. Se um homem desse precisar se mudar para outra cidade, as pessoas saem e a igreja desmonta. É assim ou não é? Mas, quando a igreja, ela tem no seu pastor como um anjo da igreja, não como um anjo de asa, mas como um mensageiro, o anjo da igreja, como está em Apocalipse, como aquele que é responsável por orientar, por ensinar, por ministrar os dons, por ordenar o povo. Mas entende que o supremo pastor da igreja é Jesus. E que esse supremo pastor mandou honrar o pastor de baixo, mas a minha devoção, a minha vida não é baseada no meu pastor. O crescimento da igreja que eu frequento não é baseada no bom sermão dele, na oratória dele, não é baseada nos olhos castanhos dele, não é baseada no que ele diz, não é baseada no conforto do prédio. O crescimento da igreja é baseado no trabalho unido de uma igreja que vai um pouco mais. Para que é que eu uso o meu tempo? Para que é que eu uso os meus sonhos? Irmãos, olha que em nome de Jesus, ou nós obedecemos, ou nós dedicamos a nossa vida um pouco mais, ou não tem como nós termos uma comprovação espiritual de o que Deus faz na sua vida, não é só uma cura interior. Se a pessoa com o tempo pode começar a dizer assim, ó, ah, pastor Tiago, Igreja Vida Nova eu conheço, é o psicólogo, né? É verdade, tem um povo que vai lá meio assim, machucado, fica bom. Lá é meio assim uma clínica, né? Que as pessoas vão, ficam boas, e assim, não quero isso. O que vai contestar que de fato Deus se move no nosso meio, irmãos, é que a nossa vida com Deus e com os irmãos seja tão franca e seja tão ungida e tão verdadeira, que a nossa relação prove o amor de Deus para conosco, que a nossa relação, como diz lá em João, Pai, eu rogo também por aqueles que o Senhor vai me dar, Pai, eu rogo para que eles se amem tanto como nós nos amamos, para que os outros creiam que nós somos um, que eu sou Deus, através do amor que eles têm, através do amor que eles têm entre si e através da disposição desse amor a alcançar outros. Amém ou não? Então, em nome de Jesus, vamos obedecer ao Senhor. Entretanto, o barco já estava longe. Perdão, 23. Despedindo as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo à tarde, lá estava ele só. Então, eu quero que você entenda uma coisa. O padrão aqui é Jesus, amém ou não? Geralmente a gente vê Jesus assim. Eu vou aprender com Pedro, vou aprender com Paulo, não com Jesus. Porque Jesus só dá ordem difícil. Eu tenho que aprender, mas Jesus diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, estarei de descanso para as vossas almas. Aprendei de mim. Que coisa maravilhosa é você poder ceder um pouco do seu tempo, da sua vida, para socorrer alguém. Sua vida passa a ter sentido. Imagine o que acontece quando a gente só se dispõe a ouvir as pregações, pode dispõe a estar no meio dos irmãos, porque é um meio tão gostoso. Eu já passei por experiências engraçadas na Vida Nova. Pessoas que decidiram, por não concordar talvez com nossa teologia ou com algumas coisas que eu pregava, dizendo, não quero mais ser ovelha dele, não. Eu vou embora, mas eu quero continuar convivendo com os irmãos. É um sintoma clássico. Os sintomas, eles são expressões excedentes de um problema que talvez esteja circundando o nosso próprio meio. Se você curtir mais o aconchego da igreja do que ganhar, edificar, treinar, enviar para ganhar mais, o que vai acontecer? Sintomas são expressões quase que caricaturas do que está acontecendo na igreja. E a gente começa a adorar mais a comunhão e o convívio do que o próprio Deus, que a gente deveria adorar nessa comunhão e nesse convívio. Entenderam? Digam amém. Então vamos procurar aparecer aqui com Jesus? Então o que é que Jesus fez? Jesus deu um pouco mais. Jesus deu um pouco mais. O Evangelho do Reino de Deus, o Evangelho de verdade, e se eu não chegar no versículo 24, me perdoem. O Evangelho de verdade, o Evangelho a gente dá um pouco mais. Pastor Márcio Valadão, que é um dos pastores mais bem-sucedidos do mundo, Pai da Ana Paula, o pessoal lá dentro do trono de Belo Horizonte, ele diz assim, e ali até os que não concordam com a teologia dele dizem, é o homem de Deus. Ele diz assim, quer dizer, uns não, mas a maioria sim. Ele diz, quem ama sempre tem para dar. E eu vi isso na casa da minha avó, cresci vendo isso. Gente, eu não entendia como é que já tinha tão pouco, porque já ia acabar no outro dia, chegava uma família na porta, e aquele pouco, não sei que matemática era aquela. Era uma matemática que como tirava, é que nem os núcleos aqui. Vai ter multiplicação de núcleo. Aí vai ter uma explicação, a gente vai orar por Lucas e Jana, por Angelita e por Amandinho. Aí vai sair essa parte tão preciosa do núcleo de Edinha. O que acontece? Vai sair, vai. É que eu não. Que nem quando poda assim, para plantar suas mudinhas que já vão florescer lá. Aí daqui. Pum, floresce de novo. Dá um pouco mais. Ir um pouco mais. Fazer um pouco mais. É engraçado, né? Porque parece que Deus está pedindo tanto de mim, mas enquanto você não for todo dele, está desperdiçando essa parte que você está guardando. Está desperdiçando terrivelmente. Amém, irmãos, ou não? Me ajude. Seu amém me ajuda. E Jesus deu um pouco mais. Eu quero ser que nem Jesus. Eu quero ser, não. Eu preciso ser que nem Jesus. Eu preciso, irmãos. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios de terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Interessante porque, é como eu falei para você, eu vou falar de Pedro, eu vou falar de Jesus. Geralmente a gente olha esse sermão, geralmente pregado sobre Pedro. Vou falar de Jesus. É interessante porque Jesus foi capaz de falar assim: vão na frente, estou pensando em vocês. Só que o texto diz, entretanto, ou seja, como se... Ô, Jesus, e agora? É como se o autor dissesse assim: poxa, parece que não deu certo o plano dele. Não, não é isso que o autor está dizendo. É uma ironia textual. Ele está dizendo assim, não deu tempo Jesus pegar o barco. Jesus talvez sabia do risco. Jesus teve que arcar com o ônus de cuidar do outro. Às vezes a gente não quer. Às vezes a gente quer cuidar até que não me traga ônus. Ele não é cuidado. Hospitalidade não é você ter alguém que você sai para a rua, quando chega a sua visita, abre a geladeira, aí você acha a porta pesada, quando vê, trum, todos os iogurtes que você gosta. Todas as jarras de água cheias, não é? Comidinha pronta. Já pensou se toda a visita fosse assim? Eita, beleza. Louça lavada. Banheiro lavado, né? Flores na sala. E o nome disso é... O nome disso é hotel. Não é hospedar, é hotel. Quando você vai ao hotel, fazem isso para você. Mas quando você recebe, você é que é o hotel. Você é que é a camareira, muitas vezes. Ahá, entendeu? Hotel. Olha só, preste atenção. Aí você diz, espera aí, pastor, cuidado, pastor, não vai por aí não, pastor. Não, essa tua igreja nunca chega a 100 membros, não, pastor. Olha, irmãos, eu estou tão assim com Jesus, eu estou tão assim, eu vou abrir meu coração para vocês. Eu estou numa fase assim, tudo ou nada. Eu estou assim, dizendo, Deus, tua palavra diz que eram 100 ovelhas, e eu só tenho 50. O que é que o Senhor tem contra mim, Deus? Não é possível. Aí eu volto e digo, não, eu sei que o Senhor não tem nada contra mim, o Senhor me ama. Mas, Senhor, eu quero 100 ovelhas. Ah, Senhor, eu quero 100 ovelhas. Senhor, eu quero 100 ovelhas. Aí Deus fala assim, mas já dei. Outro dia eu estava lavando a louça, falando, Senhor, eu queria ter mais ovelhas, que eu queria cuidar de mais gente, eu queria que a gente fizesse mais coisa pelos outros. Ah, Senhor, eu queria tanto. Eu podia fazer mais coisas que o Senhor já me deu ideia. Aí ele falou, já lhe dei um saco de semente, você já tem uma floresta, tem que plantar. Aí agora eu mudei a estratégia, estou orando, perguntando, como Deus, como eu vou colocar na cabeça dos meus filhos na fé, que vocês são meus filhos, minhas ovelhas, como que eu vou dizer para eles que se já tem 3, 4 anos de discípulo, tem que fazer discípulo? Como que eu vou fazer isso? Deus, me ajude! Porque às vezes eu sou tão gentil que passo de bobo. Se for um desespero da sua vida, você consegue. Se for uma necessidade da sua vida, você consegue. Sabe o que os judeus fizeram? A gente só come quando matar Jesus. O povo obstinado. Você lembra dessa parte? Deixa com a gente só come quando a gente matar ele. Enquanto a gente não prender ele, a gente não come. Não, foi com Jesus, não, foi com Paulo. Glória a Deus, deve ter morrido de fome, porque não deu certo. Ou se prenderam, Paulo fugiu, porque dessa vez não pegaram Paulo. Irmãos, Jesus ia um pouco mais. Jesus conseguia dar uma ordem que era contra ele. Eu quero ser assim. Eu preciso ser assim. Eu quero que vocês sejam assim. Quando eu vejo vocês sendo assim, e são inúmeras vezes que eu vejo vocês sendo assim, eu faço parte dos grupos, todos, no WhatsApp, maioria, todos, da igreja, eu acho. E aí, quando eu vi a morte do pai de Zaira, quando eu vi, já tinha morrido. E eu disse, meu Deus, e agora, Senhor? Mas eu fui ver a história do povo cuidando dela. Zaira. Aí Zaira está orando. Zaira, você quer ajuda? Zaira, onde é o enterro? Aí Zaira falou, gente, está tudo em paz, já enterrei. Zaira, como é que você não me falou? Aí eu estou dizendo assim, Senhor, aleluia. Aleluia, glória a Deus, que o povo cuidou. Eu fui vendo o povo cuidando, Aleluia. Gente, quando eu vejo vocês fazendo, e como vocês fazem, eu fico sem jeito, porque eu digo, tenho que fazer mais, tenho que aprender com esse povo. Mas vocês também têm que aprender comigo. Não tem que ser uma pessoa nobre, não, chique. Se não for o seu chefe, o seu colega, pode ser a faxineira, gente, é alma, do mesmo jeito. Vai para o mesmo céu, para o mesmo inferno. Eu estou evangelizando as meninas lá da escola, que são as faxineiras que eu conheço. Eu estou já trabalhando lá com a menina da clínica da eu já ia dizer o nome dela. Da Copa. Para ver, está congregando, está indo. Tem um lá da escola que já está no ponto. É o menino lá dos serviços gerais. Ora, enquanto eu não ganho uma das professoras, eu vou ganhar o de cá. Aí, como é que tá, negão? Quer alguma ajuda? Como eu posso te servir? Ele acha que tá estranho como é que eu trato ele. Não devia achar, né, que todos somos iguais, mas... Ou a gente dá um pouco mais, ou a gente é igual a todo mundo. Está comigo ainda? Ainda me ama. Entretanto, o barco já estava longe. Esse, entretanto, foi corajoso demais Mateus falar isso. Porque ele podia ser tão mal interpretado. Podia parecer que Mateus estava dizendo, Jesus errou. Não, ele estava querendo dizer assim, Jesus mais uma vez pagou o pato por ter feito pelos meninos. Mais uma vez Jesus paga a conta. Porque Jesus deu uma ordem e o fruto dessa ordem foi ele pagar a conta. Entretanto, o barco já estava longe e muitos estavam estar em terra, afetado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, enquanto andando por sobre o mar. 3 horas da manhã, Jesus foi lá. Imagina se o vento estava contrário, o barco estava balançando, um espírito de incredulidade terrível. Não se levantou uma liderança naquele momento. Cadê as lideranças nesse momento de barco balançando? Eram 12 apóstolos. E o barco balançando. E o barco balançando, não teve um para dizer assim, pare vento agora, porque Jesus, o meu Senhor, mandou. Para agora aí, mar. Ora, não está vendo que a gente está aqui embaixo da ordem dele? Assuma sua liderança. Viva sua liderança. Todas as vezes que eu vi vocês assumindo a liderança de vocês, eu vi milagres extraordinários acontecendo aqui na vida nossa. Todas as vezes. Claro, uma liderança embaixo da liderança. Senão é uma feitiçaria, né? A gente sabe o que a Bíblia diz. Às vezes a gente tem um dom lindo. A gente tem um chamado lindo, está aqui. E aí, a autoridade direta deles era Jesus. No caso de vocês, tem Jesus e tem eu também. Mas assim, gente, eu estou tão feliz. Várias irmãs procuraram Edna. Aleluia. Vamos fazer um curso, Edinha. Já falei com o pessoal da Igreja Batista. Vou começar, eu te falei. E a gente vai preparar e vou servir você nisso. E eu vou dar aula. A gente vai fazer um curso joia. Preparar essas professoras. Vou fazer um ministério maravilhoso para a glória de Jesus. Mas tem um monte de outras coisas. Aí a Alex me procurou e falou, pastor, vamos cuidar do prédio da igreja. Eu e o irmão tal falou comigo. Glória a Deus, aleluia. O que mais? Vamos organizar. Eu não consigo fazer tudo. Aí o que acontece? Se eu tentar fazer tudo, eu não vou conseguir. Durante um tempo eu vou conseguir fazer, parecer que eu consigo fazer. Aí chega uma hora que eu vou estar cansado, não vou conseguir fazer direito, e vão achar assim, pô, esse cara manda a gente fazer e não faz nada. Pois é. Eu errei cheio de boa intenção. Pensando que fazer discípulos era fazer discípulos, cuidar, discipular e cuidar, e discipular e cuidar, e discipular e cuidar, e discipular. Mas não foi assim que meu pai fez comigo. Meu pai cuidou, discipulou, me preparou para me casar, me habilitou e me enviou. Eu estou aqui, eu em Itabuna. Eu não aprendi a lição toda com ele. Só que Deus tem me trazido à memória que agora é hora de enviar. Vamos lá, gente. Tem que fazer isso aqui, tem que melhorar isso. Vamos trabalhar junto. A gente é um time. Vamos lá. Então eu vou exercer mais essa função de serviço em orientar, em trabalhar. O que é que eu estava fazendo? Eu estava tentando fazer o que eu, por erro meu, não estava orientando a igreja a fazer. Aí o que acontecia? Eu não conseguia fazer como deveria. Então agora a estratégia é outra. Algumas coisas eu tenho que continuar fazendo e outras coisas eu vou dar no osso de você. Com muito amor e carinho. Vou dizer assim, você pode, você tem potencial. Começar lá de casa, vou passar por todos que Deus já me mostrou que pode, e só precisa treinar. Eu preciso que você faça, eu preciso contar com você. Mais nisso, quem já faz? Serviço bem feito é recompensado com mais serviço. Está vendo ou não? Claro que dentro da proporção de que se consegue fazer. Só tenho mais 6 minutos, preste atenção. E vai Jesus para lá, para dentro da confusão. O mais legal disso tudo é porque a gente, às vezes, tem um pensamento tão bobinho de achar, porque está tendo tempestade, Jesus está fora do barco e não vai vir mais para o barco. Irmãos, qual é a igreja, a família que nunca passou por uma tempestade, pelo amor de Deus? A própria igreja de Atos passou por várias. Várias. Eles tiveram que correr para fazer o concílio de Jerusalém, porque Pedro, Pedroca, Pedrão... Só tinha judeu, ele chegava lá, o grande judeu. A Bíblia não diz. É só a minha imaginação. Essa distinção é muito importante. Imagina que com o kipazinho dele, né? Ou com o talit bem comprido, sentado com os circuncisos, fazendo suas lavagens rituais para comer com o povo, para mostrar que era judeu cristão. Foi lá pecar. Pedro! Pedro! Pedro que disse... E quem diz que eu sou? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Esse Pedro, que foi cheio do Espírito Santo, falava em línguas, que estava diante de Cornélio, e Cornélio começou, ele começou a pregar, e Cornélio começa a falar em línguas, explode e fala em línguas. Pois é, mas Paulo encontrou com ele e disse, Pedro, disse que enfrentou ele tete a tete, e profetizou e disse, que papelão, Pedro? Não, essa palavra que se terminou. Como é que é isso? Você age como se fosse privilégio ser judeu? E ainda bem que depois ou Paulo ou algum discípulo dele escreveu a carta a Hebreus, que a gente consegue entender hoje que não há privilégio algum em ser judeu. E quando você começa a achar que é um privilégio ser judeu, de repente Paulo fala, mas agora é a ordem de Melquisedeque, que é a ordem de Jesus. Ou seja, todas as bênçãos dos judeus vêm para o novo povo de Deus, que é a... É quem? É a... Igreja. Não há circunciso ou incircunciso, que a palavra de Deus fala clarissimamente. Se a Bíblia diz, não há circunciso ou incircunciso, a Bíblia está dizendo, não há diferença entre judeu e não judeu, amém ou não? Então, se há uma má interpretação de Hebreus, só é você ler para o que ele fala aí nas outras cartas. Mas me dê mais 3 minutos a sua atenção. Entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios de terra. Ou seja, Jesus pagou pela própria honra. Vai acontecer isso quando você fazer um pouco mais. Sim, vai passar alguma dificuldade em sua família, de repente, por você ter dado um pouco mais de tempo, mas o Senhor vai... a aquietar as coisas lá. Sim, vai deixar de comprar o sorvete, o picolé mais caro. Picolézão mais carão aí, qual é? Magnum. Qual? A gente magra não sabe não, tem que ser algum gordinho. Não tem mais gordinho aqui, né? Cadê? Eu emagreci, estou emagrecendo. Vai deixar de comprar aquele Magnum. Vai comprar um brasileirinho. Vai comprar um picolé de fruta. Porque Deus tocou no seu coração para investir mais na vida do irmãozinho, coitado, que só vai para o culto com a mesma roupa. E você que é homem, chegou para ele e falou, varão, eu vou lhe dar um conjunto bacana, uma calça, uma camisa, um sapato, show de bola, e você vai vir... Ele sabe que o irmão já está, de repente, né, cansado daquele uniforme. É você dizer... Ô Senhor, tem misericórdia de mim. Deus me dá, eu vou fazer que nem a mulher que orou e disse, Deus, ou o Senhor me dá um filho, eu vou morrer. Eu acho engraçado, porque é uma besteira tão grande que essa mulher falou, mas Deus ouviu. É engraçado umas coisas, né? Eu acho que Deus ouve mais o coração do que sai da nossa boca, porque a gente fala tanta bobagem. Como é que a mulher diz assim, ou o Senhor me dá um filho, eu morro? Eu não sei você, Jamile, mas eu diz assim, então vem, meu filho. O senhor botar Deus na parede assim, ou o senhor me dá um filho ou morro, então venha, negão. Venha, seu lugar aqui está guardado. Moisés fala assim, Senhor, tire o meu nome do livro, porque eu prefiro que o senhor tire meu nome do que o senhor mandar esse povo todo perecer. Se Deus quiser fazer as contas, então tá. mas tem coisas que tocam o coração dele. Tem desespero de alma que, se você colocar diante de Deus, ele vai ouvir sim. Fala assim: Senhor, é o seguinte, a Bíblia diz discípulos. O que é o discípulo? Não é alguém que você vai mandar na casa dele. Vou amar, vou cuidar, vou falar do amor de Deus, vou ligar pro cara. Não desliga o telefone de noite. Depois que você tem discípulos, não pode mais ligar o telefone de noite. Porque vai que briga com a esposa. Vai ligar para quem? Pro pastor? O pastor já tem os dele. Claro, pode ligar para mim também. Mas aí, vai ligar a primeira pessoa que vai ligar para o discipulador, para a discipuladora. Ou seja, teve discípulo, já esquece de ligar o telefone de noite. Mas tão bom. Porque tem coisa que Deus só dá para quem cuida. Quem é mãe ou pai aqui? Tem coisa... A gente ora mais, não, gente? A gente vira um intercessor, não tem jeito. Tem coisa que depois que a gente tem filho, depois que a gente discipula, é não é dia. E quanto mais tem discípulo, é dia. Eu já falei, pare. Eu já mandei você parar. Para de pegar discípulo, porque você não aguenta mais. Deus nutre a gente espiritualmente. A gente pode estar cansado, quebrado, mas a gente está assim, glória a Deus. Eu estou cheio de Deus. É glória, misericórdia. Às vezes Deus dá uma palavra para a gente dar para o discípulo e fala assim, Senhor, isso podia ser para mim, não? Ele fala, e foi, porque você também aproveita. Eu não estou dizendo com isso que não é um desejo, mas uma coisa é um desejo, outra coisa é eu perguntar para Deus, o que falta que eu faça, Senhor? Me diga. Entendeu, irmãos? Entenderam em nome de Jesus? Eu estou compartilhando com você uma dor que eu tenho. Eu tenho como pastor, eu quero que você tenha comigo também como ovelha. Porque você já pensou se só eu de cá tenho dores? É justo isso, você acha? Não é. Às vezes a gente está passando por crises devocionais, emocionais e existenciais, porque não estamos fazendo o básico que o Senhor diz para fazer. A Bíblia diz, ora, não gasta seu dinheiro com o que não é pão. Não gasta o teu tempo com o que não é importante. Quem ainda me ama, diga-me. Aí vai Jesus, 3 da manhã, andar por sobre o mar. Eu vou acabar aqui na caminhada de Jesus. Semana que vem eu continuo. Pelo visto, já vai ser alguns domingos. Eu vou terminar aqui. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Eu quero terminar dizendo a você uma coisa. Não é porque está tendo a tempestade que Jesus não vai chegar. Você está comigo? Diga amém. Vai chegar. Jesus está caminhando em direção à sua tempestade. Vamos ficar de pé e orar? Eu vejo ele caminhando. Agora, o que me preocupa é que a imagem que Deus mostrou, se você não crê que eu vi, pelo menos creia que eu sou um apaixonado doido por Jesus, tá bom? Porque eu não vi você abrir a carteira e me dar um cheque em branco. Eu não vi nada para mim, tá bom? Nesse sentido, eu vi algo que é bom para você como igreja. Quando eu vi Jesus caminhando, gente, ele só viu os pezinhos dele na sandália, tão devagarinho. Oh, meu Deus, dá vontade de falar assim: corre, homem, corre, que o negócio tá bravo. Aí ele assim, ó, parece até que estava com a mão para trás, assim, ó, chutando o vestido e andando. Quantos estádios que falou aqui? Veja aí quantos estádios eram, não sei quantos estádios. E ele caminhava tão devagarinho. Olha, irmão, eu vou tentar para você. Pode ser o mais devagar que pareça para você, mas é o tempo suficiente para ele chegar na hora que pode parecer a última hora, mas é a hora que ele precisa chegar. Se ele chegar antes, talvez não seja bom. Então, nós temos que preservar em fé e não desistir. Eu quero dar essa palavra para você, igreja, em nome de Jesus, porque é a palavra que Deus tem me dado. Não desista. Você nadou demais. Você obedeceu. Você fez. E agora chega a tempestade, parece que foi tudo em vão. Não faça essa bobagem. Os tolos, eles desistem na hora de receber a visita de Jesus. Não desista, igreja, em nome de Jesus. Não desista do que Jesus chamou. Não desista do que ele fez aquecer seu coração um dia. Quero chamar aqui Jane Lucas, Amandinha e Angelita. Nós vamos pôr as mãos sobre eles. Vão inaugurar o núcleo essa semana. Para a glória de Jesus. E eu quero chamar os outros líderes de núcleo. Paula aqui também, por favor. Né? Eu confesso que talvez vocês tenham planejado a roupa, né? Mas está todo mundo de alguma forma combinando, né? Uma onça com, né, pai de onça ali com rosa, né? Fabrício e Dani são paulinos. É, Juliana e Laí, que estão temporariamente na faculdade, podem vir também. Vocês que vão ser colíderes de Raquel. Venha você, Felipão, por favor. Não vai sobrar ninguém. Essa galera aqui logo. Tem um ali que logo você passou também, então. Só ensaia ali. Amém, gente? Hoje é uma noite. Alguém tira uma foto aí, por favor, depois. O celular bem desenjoia uma foto nesse momento. Vai todo mundo ter que aparecer. Gente, vocês são corajosos. Vocês são corajosos. E glorifica a Deus porque vocês foram um pouco mais. E aqueles que vão um pouco mais, eles alcançam lugares mais longe também no coração de Deus. E eu sei que vocês não estão fazendo isso pelo que vão receber, mas estão fazendo pelo que já receberam. Sentimento de obediência e gratidão que eu vejo na vida de vocês. E a configuração a gente ainda está resolvendo, né? Quem é líder e quem é co-líder, mas isso não é um problema para eles, nem para mim, porque eu vejo todos os líderes. E ser líder ou co-líder é só título, porque o ministério é o mesmo na prática, né? E eu quero louvar a Deus por de vocês. E eu fico muito feliz por ver o que o Senhor, por graça, tem feito, irmãos. Vamos ser uma comunidade onde todos vão trabalhar. Não vai ter um membro da Vida Nova, a não ser que esteja em tratamento, às vezes porque passou por alguma machucadura. Isso é, a gente tem que respeitar, amém, irmãos? Tem que respeitar, entender. Esse irmão está no tempo de Deus, está sendo discipulado, está sendo pastoreado, está na bênção, Deus está cuidando. Amém, irmão? Isso é importante. Mas eu quero um rebanho de sacerdotes. Não tem que ser líder de núcleo, mas vai trabalhar em alguma coisa. Vai dizer, eu faço tal coisa. Amém ou não? Pode ajoelhar se não for incômodo. Amém? Zaira, você, por favor, sou discreta, mas achamos você. Zaira também é líder. Vou dizer assim, aquela igreja tem muito cacique. Aleluia, bíblico. É uma tribo de muitos caciques. Senhor, aqui estão os teus nobres, nos quais o Senhor tem todo o teu prazer. Como diz no Salmo 16. Senhor, um dia o Senhor me mostrou coisas tão lindas sobre Lucas e sobre Jana. Eu pensei que estava enganado, mas eu te louvo porque vejo tudo isso se cumprindo, Senhor. Deus, que em nome de Jesus, eles cresçam de forma tão tremenda, como o sal, Senhor, que é tão invisível e tão poderoso. Deus, eu quero que o Senhor derrame sobre eles um poder extraordinário, um poder, Senhor Deus, no anonimato, um poder, Senhor, nas lágrimas, um poder no joelho, um poder, Senhor Deus, no escuro do fermento agindo na massa. Mas eu também peço que o Senhor, em tempo oportuno, faça eles uma luz diferente, uma luz que somente é, na verdade, quando pensarem, olha uma luz, eles possam dizer com muita graça e brandura, só somos um espelho, a luz é Jesus. Faz isso com os meus filhos amados, com meus irmãos, eu sei que posso contar com eles qualquer tempo, em nome de Jesus. Enche-os com o Espírito Santo, recebam mais do Espírito Santo, recebam mais do Espírito Santo para fazer discípulos de Jesus, enquanto abre as suas casas. Senhor, tua vez deixa leite em tuas mãos. Tu sabe as dores da tua filha. Tu sabe, Senhor Deus, o choro da sua alma. E eu te louvo, Senhor, porque ela escolheu o melhor caminho. Eu te louvo porque, por graça e misericórdia, o Senhor nos deu o privilégio de ter essa alma tão preciosa aqui. Obrigado por levantar a Edinha na vida dela, pelo cuidado, pelo carinho. Só o Senhor pode fazer nos médicos espirituais. E nós glorificamos porque eu sei, como já tem feito, e muitas almas passarão por essa mão. E que em nome de Jesus eu continue, Senhor Deus, enchendo o coração dela de um gozo que ninguém sabe nem ela de onde vem. Em nome de Jesus. Senhor, toma a vida de Amandinha. Ó Deus, só dá para falar Amandinha, tá do tamanho físico, porque a gente sabe a postura dessa moça. Senhor, em nome de Jesus, que ela continue sendo, Deus, um holofote como espelho do Senhor, Senhor. Na sua família, no seu trabalho. Deus, agora no núcleo, que em nome de Jesus, com essa graça, com esse amor, com essa delicadeza, ela possa romper grilhões de cadeias. Deus, eu sei que o Senhor gosta de fazer essas coisas. O Senhor gosta de pegar alguém que aparentemente é anônimo e pode fazer como o Senhor fez com Bartolomeu. Ó Deus, ele aparece assim de repente, quebrando aquela rocha tão dura que era Paulo. Deus, que em nome de Jesus seja a tua filha, que a graça e a candura dela seja usada para rochas duras que vão aparecer nesses homens, e com um sorriso, com a palavra de Deus, com a franqueza do Evangelho, vidas sejam convertidas. Amém. Senhor, eu peço graça sobre Edim Chateau, que vão dar cobertura a esses núcleos. Que eles, em nome de Jesus, Senhor, hajam como pastores sobre eles. Senhor, que em nome de Jesus eles invistam na vida deles, eles sirvam, eles tenham mesmo, Senhor Deus, essa honra, essa alegria de ter gerado mais esse núcleo que sai da casa deles. Ah, Deus, eu creio que vamos ser assim, vamos ser casa geradora de outras casas. E nós celebramos esse dia de hoje. E nós glorificamos ao Senhor por esse dia de hoje. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Pode ficar de pé, aplaudir a Deus. É uma honra caminhar com vocês, viu? Deus abençoe vocês poderosamente. Oh, minha querida, que Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Todos sacerdotes, em algum lugar, de alguma forma. Vamos orar com a graça, bênção apostólica, e você, os núcleos, nós vamos avisar no WhatsApp, tá? É dia e horário dos núcleos, e você fica atento, tá bom? Para podermos estar juntos, tá? E eu acho que não vai caber tanta gente que vai querer ir nessa inauguração, viu? Mas a gente vai dar um jeito. Amém, irmão? Faça assim com suas mãos. Que a graça maravilhosa de Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam sobre vocês e sobre nossa nação e sobre todos que confessam o teu nome espalhado sobre a face da terra. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Você me ama, diga amém. Amém. Dê aí uns 6 abraços, por favor.